quindini, ya, ya. Quem quer meus quindini comprar? Trago os quindini, ya, ya. Quem quer meus quindini comprar? Os quindini, ya, ya. Come, come, come. Os quindini, ya, ya. Come, come, come. Os quindini, ya, ya. Come, come, que faz? Ora. Osso india ya, come, come, come. Osso india ya, come, come, come. Osso india ya, come, come que faz sorrir. Oi, então, dia, ya, me dá uma dor, me dá, que não sei, não sei, não sei. Se eu não amo, só sei que ya, ya tem umas coisas que as outras ya, ya não têm. Que é? Quindindi ya ya haki ma, quindindi ya ya haki ye, quindindi ya ya. Tem tantas coisas de valor neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor de meia-noite escondida nos canteiros, a prata da lua cheia, o leque dos coqueiros, a toada dos barqueiros, o sorriso das crianças, a voz dos boiadeiros. Mas juro por Virgem Maria que tudo isso não há de matar. Que é quindindi, ai, ai, que má, quindindi, ai, ai, que é quindindi, ai, ai.